Nunca tem lugar mais sapo nos 10 grumzinhos. O que terra sabe? Recebi. Menino dele, são flip, ai, a ribeira de baúlho. Parlavento, só da vento, criolei, sou mal da culho. Para fazer comida de festa, tio mata a beach. Regote, croco, pões, CV, terra, trapiche. Sabe, sabinho de praia, tem som decente. Leva a vida na contra, tem sabor apetugente. Começar dia com um banho de mar, na praia de Lajinha. Checa a criolinha, que se estanguinha na pulpinha. No tem banho, vesti bonitinho, tipo a praça. Oh, que graça, sobe no tem, no desgraça. Recebi. Frontório na meio mundo. Recebi. Dizem-me se ele sabe. Sabe. Vindon, São João, São Silvestre, Carnaval, Crioulo de França, Merco, Holanda, Portugal, Festival de Bahia, Festival de Gamboa, Encontro Internacional de Crioula Boa. Moro na coladeira, tu esquina um tocador. Cabezou de Jacó, Cabá, que é crioula, inglidou. Trau, menininha, dança, badal, se boa cola. Cantemos já no mundo que tá cola acima crioula e nos crioulo. Ei, no Gebasov, depois de fusca atrás de peso. Colo vez malta novo, da continuar a tradição de cispai. Zoto pô mesmo o colo, de cabezou de corta a minha rai. Recebi. Dizem-me se ele sabe. Sabe. Houve sabor em fronte, torna meio mundo. Recebi. Dizem-me se ele sabe. Sabe. Recebi. Hey yo. Dia para tudo crioulo, mas tudo crioula. Sabe, Sabim. Cabos outros que seis ou se cabe verde. Recebi. Dizem-me se ele sabe. Recebi.